Catarina, 03 Industrial! Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. E no instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. E no instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. E tipo 03, vou te falar uma vez. Alguém me falou do que Jesus Cristo fez. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Pode ser que até alguém já tenha te falado, mas o que você fez, você deu ouvidos. Se rendeu a Cristo ou a seus próprios caprichos. E na vida antes que eu levava, eu não tinha nada. Só queria mulher, dinheiro e balada. Muita confusão, pura depressão. E no pensamento, arrependimento, o cansaço me fez parar e pensar o que tô plantando, o meu futuro, onde vai dar, por onde tô andando. Mas um dia o amor veio me transformar, resgatar. Salvação veio me dar pra eu semear. Que existe um perdão e um pai que por você tá a esperar, meu irmão. Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. No instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. E no instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. A liberdade em várias cidades, cantando a verdade em toda cidade, cantando alegria na cidade. Não é magia, pela verdade do coração, palpita canção em meia nação. Uma solução, não é dinheiro, sou teu parceiro, sou companheiro do tipo sofrer. Sendo guerreiro, mandando uma rima, botando pra cima a mensagem da paz. O que satisfaz, sonho completo, abraço, afeto. Protege da chuva, casa e o teto. Como se diz, o que é ser feliz, sorriso, criança. Passa na dança, a esperança do dia chega. Quiser contemplar a glória do pai, a chuva que cai e vai completar a semente, quem vai semear. Como fontes cristalinas que desce da serra. Sim, pode crescer, a vida é bela. Então por quê? O homem acaba com ela. Ainda existe a esperança de uma mudança. Surgindo pequenino, humilde olhar de uma criança. Debaixo da figueira, brincando na balança. Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. E no instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. E no instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. E no instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. Passo a passo nesse caminhar, a semente sempre vou jogar. E no instante em que eu olhar, vejo logo ela germinar. Glória a Deus. É isso aí, São Paulo. Isso aí, Paulista.